Então, boa noite. Eu sou Henrique Wall, escrevi o livro O Melhor Amigo do Rato e a gente está aqui para o lançamento carioca desse livro. A gente fez o lançamento BH Mense no dia... em março. A gente já está em abril, né? Então eu não lembro o dia. É, na sede da editora do livro, que é a Impressões de Minas. E hoje a gente está aqui com o JP Caron, à minha esquerda, e Gabriela Nobre, à minha direita, para fazer uma conversa sobre o livro. É, estou vendo, conheço... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 80% das pessoas presentes na plateia. E, então, vai ser uma coisa bem informal... Mas informalidade tem limite, né, também. Com microfone, assim, a gente tem que fazer né, passar o microfone um para o outro. Não sei se vocês, o quanto vocês prepararam coisas também. É, só uma introdução sobre o livro, né? Esse livro, ele junta escritos, se não me engano, de 2009 a 2025. A seleção começa em 2008, por isso que o subtítulo é 2008-2025. Ele seleciona 110 textos dentre os mais de 1000 que eu escrevi nesse período, incluindo todos os contos, a poesia reunida, as crônicas, sonhos banais e nem tanto, e provérbios, mantras e outras pataquadas. Essa é a minha introdução. Obrigado pela introdução. Alô? Acho que apitou, hein? Alô? Qual era o nome do subtítulo do seu blog mesmo? Blog? Música experimental e... Sempre tinha música experimental e afins. E afins, né? Então, eu acho que é interessante, assim, uma das coisas que... Não sei se vocês leram o livro, todo mundo aqui? Dá para fazer um comentário mais informado, não sei. Porque uma das coisas que me interessam nesse livro é o gênero, né? O gênero literário ao qual ele pertence, né? E é um pouco difícil. A princípio, ele disse crônicas, né? Tem uma parte que está mais no âmbito da poesia... transita entre diferentes espécies de escrita, tem uma parte que parece um diário, que conta as histórias das viagens, das coisas que aconteceram. Mas eu acho que essa história da música experimental e afins, eu acho que talvez seja isso é uma coisa que me interessou, assim. Talvez seja uma forma de unificação mais interessante, né? Em que medida tudo isso aqui, ou quase tudo isso aqui, tem a ver, direto ou indiretamente, com a vivência musical que a gente dividiu. E essa é uma das razões pelas quais eu fui convidado aqui, né? A gente se conhece há muitos e muitos anos. E, é engraçado estar comentando um livro no qual eu sou personagem também, de algumas das histórias, ou de alguns títulos, ou algumas referências, por causa disso, né? Muitos anos dividindo essa questão, no caso, e posteriormente da filosofia também, né? A pessoa que me conhece, conheço o Alco primeiro como músico, na época que a gente fazia música junto, e chegamos a morar juntos lá em São Paulo, numa casa que se chamava Brasotópia, né? E aqui tem também alguns textos sobre isso, fazendo menção à casa. E depois eu fui para a filosofia, então eu sou professor de filosofia, né? Às vezes, né? Enfim, não sei. Mas eu não me vejo aqui na qualidade de professor de filosofia, e sim na qualidade de um companheiro de viagem dessa questão, principalmente musical, e que me parece que permeia o livro. Apesar do livro não ser um livro sobre música, né, eu vejo ele com alguma relação com o livro anterior, né, o Prosódia Musical, né, que é um livro de partituras, vamos dizer, partitura-texto, jogos musicais, né, em algum sentido. Então, eu fiquei me perguntando sobre qual é o tipo de relação que essa modalidade de escrita tem com a prática musical do Iwal, né? Isso aqui me interessa bastante. E tem também um entrecruzamento, eu acho que não é anódino, com a forma como eu conheci o Iwal. E eu estar aqui é engraçado, porque quando eu te conheci lá em Londrina, em 2004, né, no segundo Incum, o Yuval fez uma palestra que não era tão distante desse tipo de coisa aqui, né? A sua palestra do Partido Anarquista Brasileiro, que era um oxímoro, que é a cara do Yuval, um oxímoro, né, voluntário, né? E era uma sucessão de textos sobre assuntos diversos, muitos assuntos que permeavam ou tocavam a questão política, a questão estética, tocavam várias questões. Então, na época, eu me lembrei muito do John Cage. Né? Em algum sentido, eu vejo esses textos aqui como pertencendo a uma espécie de linhagem, a uma espécie de gênero estranho literário, que é o gênero do texto crônica de músico, em algum sentido. E esse músico experimental e afins, eu acho que é uma coisa que sempre me chamou muita atenção na forma como o Yuval trabalhava o afins, né? Que é não só a música, mas a vida, né? Basicamente, as relações que eram tecidas, as coisas que a gente fazia juntos, a importância da constituição de um tecido, vamos dizer, coletivo, no contexto da música experimental, né? E para viabilizar essa prática, que é uma prática, vamos dizer, muito subcutânea, né? Não é uma prática midiática, não é uma coisa que as pessoas conhecem, a maioria das pessoas conhecem como música. Eu acho que isso traz no bojo também uma coisa engraçada, né? Se esses textos podem ser vistos como uma extensão da música, o afins da música experimental, e me parece que dá para vê-los como o afins, muitos deles têm a ver com turnês, têm a ver com sair de um concerto e acontecer uma coisa engraçada, ou eu estava entrando num evento, estava fazendo tal coisa em tal lugar. A música raramente é diretamente mencionada, né? Mas é esse afins ao redor. Mas no caso do Yuval, eu me pergunto se isso aqui é uma modalidade de música também, num certo sentido em que a música experimental suspende também um certo conceito, vamos dizer, estável, normativo, do que seria uma prática musical, né? Então, por várias vezes, na própria música que o Yuval faz, a gente, às vezes, tem a impressão de estar diante de alguma outra prática, que não é apenas a prática musical, né? Então, em algum sentido, eu acho que esse livro é uma extensão disso. É um livro de um músico, escritor, filósofo também, né? Estive na sua banca, né? De filosofia, né? Um longo percurso. Nós éramos pós-adolescentes, para não ser muito... enfim, pós-adolescentes, quando nos encontramos. Enfim, para chegar nesse estágio em que eu estive numa banca de doutorado em filosofia. Sobre o quê? Sobre a ontologia da obra de arte, justamente. É uma questão que, no final das contas, subjaz do que eu estou falando aqui desde o início. Qual é a ontologia desse troço aqui, desse livro? Né? A princípio, um livro de crônicas, mas eu acho que você precisa de um olhar um pouco mais detalhado, um olhar um pouco mais próximo para ver a especificidade e, vamos dizer, uma espécie de indefinição ontológica desse objeto, né? que eu acho que é um dos elementos interessantes desse livro, e vê-lo como extensão dessas práticas, que elas mesmas também são práticas que, em algum sentido, instabilizam também a categoria ontológica da música enquanto arte dos sons, a categoria ontológica da obra. Né? A própria, eu diria também, a insistência sua com a improvisação livre, né? Também. Acho que o elemento de improvisação permeia muito também essa escrita, né? E a suspensão da categoria obra, num certo sentido. Então, eu estava basicamente me perguntando sobre esse aspecto, né? Sobre esse aspecto dessa... Qual é a modalidade dessa escrita? Qual é o gênero literário aqui? Né? Como muitas vezes é fácil, a uma distância longe o suficiente, você categoriza uma coisa, é um livro de crônicas. Tá, é aceitável, acho, dizer que é um livro de crônicas. Mas, né, se você se envolve com o tipo de questão aqui, parece que ele é um livro um pouco mais próximo do que era o Silence, do que Age, do que são certos livros que suspendem um pouco essa relação e vão tratar de um afins. Música experimental e afins. Agora, e o que é relevante também é o afins em relação ao quê, né? Porque o afins não é qualquer coisa que você faça, né? Então, se você falar que é música experimental e afins, é um afins, quer dizer, ele é expandido, é um monte de práticas diferentes, expandidas em relação a um domínio com o qual esse afins tem um vínculo, né? Música experimental e afins. Então, não é cinema e afins, não é pintura e afins, não é política e afins, é música experimental e afins, né? Então, por isso que essa fala vai muito nessa direção, que eu não preparei, eu estou meio de improviso, mas só externalizando algumas coisas que eu fiquei me perguntando sobre isso, tendo como fio condutor essa questão do gênero literário e de que tipo de relação esse exercício de escrita desse livro tem com as outras práticas do Iwao, que, enfim... eu reconheço muito aqui. Agora, o tipo de relação, quando você muda de meio, né, ela se torna um pouco difícil de reconhecer. No entanto, tem alguma coisa muito evidentemente o mesmo aqui nesses textos e de algumas coisas que o Iwao faz também é musicalmente, nesse sentido. Então, meu comentário inicial seria mais nesse sentido. Né, enfim, acho que é isso. Essa questão do gênero literário e das ressonâncias que isso tem com o resto do que o Iwao já fez. Né? Eu vou comentar o que o Jean colocou aqui, mas antes eu vou ler um texto da parte das crônicas, que chama Vizinhos de São Paulo, Anos Atrás. Ele é de 2019. Pararam o carro na frente da porta da sua garagem. Um dia, basta, pegou uma marreta e marretou o carro da vez. Esse nunca mais para aqui. 2. Como sua tia era sapatona e ele era perturbado pelo diabo, de tempos em tempos via sua casa como morada do demônio. Era bombado e cocainômano e esmurrava o portão gritando. Em algum ponto, seu pai começava a resmungar em um paulistano carregado. O que é que eu fiz para merecer isso? A polícia vinha. A família desistia de prestar queixa. A polícia ia embora. O sujeito acalmava. Tudo voltava ao normal. Era preciso desentortar o portão. 3. A casa tinha um muro à la Índia, 4 metros de altura. Acima dele, cerca elétrica. Do alto, câmeras de segurança observavam os transeuntes. A empregada, entretanto, possuía a chave. Roubou-lhes e nunca mais apareceu. 4. Era um sábado especial e estávamos fazendo mais barulho do que o habitual. Entretanto, contravenção pouca. Pararíamos às 23 horas, passando apenas uma hora das 10. Só que, de repente, já no último show, uma senhora de óculos e pijamas se materializou na sala, cara de indignada e procurando algo. Achando, a vizinha segue até a tomada que tem mais coisas ligadas e puxa a extensão, desligando todo o som. 5. Havia um mandato policial contra a posse de animais de estimação por parte dela. Ainda assim, a tentação era grande e as ruas repletas. Ela não resistia e acumulava cachorros. O gradual aumento do coro de latidos nos indicava como ia a matilha. 6. A infiltração nos anexos estava braba. Subimos a escada. O vizinho havia colocado uma estaca deslocando o rufo. Preso à estaca, havia um fio para estender roupas. De lá, víamos o lixo acumulado do restaurante japonês. Talvez nossos ratos fossem lá comer. Provavelmente. Vizinhos de São Paulo, Anos Atrás. Esse é um das partes que realmente são crônicas. Então, realmente, os meus vizinhos eram adoráveis. Os nossos vizinhos, porque era a casa que o Jean morou um tempo lá também, né? Sim. Só... Então, tendo lido isso, é só comentar um pouco o que eu pensei a partir do que o Jean disse, né? Primeiro que, assim, são 110 textos não à toa, né? Eu ainda até hoje tenho blog e eu faço um esforço desde 2008 para ter um blog à moda antiga. O que é o blog à moda antiga? É aquele que você escreve, acima de tudo, para você mesmo, mas você também direciona para se, eventualmente, alguém quiser ler. Então, ele não tem um público-alvo definido. Porque em algum momento da blogosfera, se é que se pode dizer isso, as pessoas começaram a pensar que aquilo era uma, que dava para capitalizar, que dava para... E aí começaram a pensar assim, não, o meu blog é de política e comentários, sei lá, para ser no espectro da esquerda, do que é a esquerda. Ah, o meu blog comenta fatos curiosos da cultura pop. Então as pessoas começaram a direcionar, né? E eu, teimosamente, queria que o blog fosse a continuação das anotações em caderninho, dos diários, assim, que a gente está na rua, tem uma ideia, escreve um rabisco, um negócio e é aquilo ali, né? Então eu mantenho até hoje desse jeito um blog, hoje em dia no Substack, né? E é isso, assim, então pode ser um comentário sobre alguma coisa que aconteceu, que todo mundo está comentando, sei lá, inteligência artificial na música, por exemplo. Pode ser um comentário sobre como o formato PDF é um formato horrível para ler, porque a gente estava lendo um livro, que isso foi uma questão. Pode ser um poeminha que eu escrevi assim, meio totalmente despretensioso, que eu anotei umas coisas. Eu escrevi um ontem, inclusive. Não vou ler, mas... pode ser algum comentário de alguma coisa que eu observei na rua e tal. Então, vira e mexe, eu coloco e aí eu publico, assim, sem muita pretensão. Então, por isso também que esse aspecto do Afins, né, que o Jean colocou, ele é bem presente, porque foi uma seleção a partir desses impulsos, daí um trabalho também de melhorar os textos, né, assim, de deixar eles... Tentando deixar eles mais... Eles já são curtos, né, mas deixar eles mais sucintos ainda, assim, trabalhar isso da forma bem reduzida ao máximo, né? E aí a organização é uma organização por tipo de texto, mas e cronológica. Então, tem um aspecto que dá para abrir o livro, não sei se vocês... Né, em uma página qualquer, assim, ler um e guardar, assim, ler alguns fora de ordem. E também o diagramador reforçou isso na hora de... Falou, não, tem que ser assim, né? Uma coisa que você abre em qualquer lugar e consegue ler. Então, esse aspecto, essa é uma resposta bem prática assim, para o que o Jean colocou, né? E a coisa do formato, também do direcionamento do livro, a Impressões de Minas ela tem uma linha de livros conceituais e de livros de poesia muito forte, assim. Então, eles queriam encaixar o livro, né, mais como poesia, né? Então, também teve uma seleção voltada para isso dos textos. Tanto que, assim, acabou que gerou dois livros, um livro ainda não existe, né? Que é o livro que tem os aforismos e que tem a parte toda de filosofia e comentário sobre arte, né? E aí ficou tudo de fora, assim, né? Que chamava, assim, o título era o modelo do blog, era o diário. Justamente, assim, respondendo isso, né? Porque tinha um texto que falava, assim, que o Nietzsche era blogueiro, né? Assim, o Nietzsche era blogueiro e o modelo do blog era o diário. Aí isso ficou de fora e ficou o melhor amigo do rato, porque o cachorro pode até ser o melhor amigo do homem, mas o homem é o melhor amigo do rato, que está na parte de provérbios. Isso é um provérbio. Acho que eu vou passar aqui para a Gabriela falar um pouco. Oi, boa noite. Eu vou retomar um pouquinho do que o João começou falando, né, sobre gênero. E aí vou para talvez um outro caminho, uma outra rua dessa ideia de gêneros, né? Porque é muito curioso, de fato, conhecer o trabalho de música, de som, né, do Iwao, em algum momento pegar um livro, né, do Iwao e perceber que importa pouco quando você pensa num nome, numa tag, numa ideia de gênero, né? Pouco importa, na verdade, para chegar perto daquele trabalho, mas, ao mesmo tempo, normalmente isso está sempre posto, né? como título, quase, né? De cada trabalho, né? E aqui no livro, não é nesse livro específico, né? Especificamente, não é muito diferente, né? Mesmo que sejam escritos que, enfim, compreendem um tempão, né, entre 2008 e 2025, é muito curioso como cada caderno, como cada seção, né, do livro, tem alude a um gênero literário, né? E é muito curioso também como o que você chama de poesia, né, não é exatamente um poema que eu encontro, né? Como você chama de provérbio, não é exatamente um provérbio que eu encontro, né? Tem algo ali de um tom, de um provérbio ou de um poema, né? Mas nunca é exatamente isso, né? E eu acho que esse gesto que tem nesse, que é o tempo todo que isso acontece, né, no livro, é algo também que tem muito forte na sua música, né? Mas tem uma questão que eu acho que para mim é mais presente até do que essa questão do gênero, que é uma questão de, talvez seja porque é um tema que está me importando muito no momento, sobre escrita, sobretudo escrita de poesia, né, que é um registro muito forte, né, e muito típico em poesia, eu diria, de uns 30 anos para cá, né, que é um registro do cotidiano, né, um registro daquilo que talvez alguma pessoa um pouco mais desavisada entende como algo mais banal, né, algo mais fugidio, né, fugidio porque é simples demais, porque, né, muito muito comum do dia a dia, né, e em contraponto a isso, foi muito engraçado porque quando chegou o seu livro, né, para mim, eu estava relendo um texto do Mayakovsky que eu gosto muito, que é um texto chamado Eu Mesmo, né, que é onde ele escreve uma espécie de autobiografia, né, e uma das primeiras coisas que ele fala, se não a primeira coisa que ele fala, é que ele vai escrever esse texto porque ele é poeta e por isso ele é interessante, né, porque ele é poeta, né. E é muito curioso isso, porque é como se colocasse um grande abismo entre essa ideia do Mayakovsky, quase monumental, de um grande interesse, uma grande eloquência ao escrever, né, mesmo quando escreve sobre algo muito comum e muito cotidiano, né, há muita eloquência e há muito muito grave, né, e pouco médio, muito grave, muito agudo e pouco médio. Mas há uma grande distância entre essa ideia, né, de a escrita ser algo que te torna interessante, né, e um registro cotidiano e mais banal que a poesia chegou nos 30 últimos anos, né. E aí eu fiquei pensando um pouco na poesia, sei lá, né, em Portugal tem a Adília Lopes, que talvez seja uma das escritoras que, né, que mais traz esse registro, enfim, que é uma escritora muito cara para mim. Manuel de Freitas, né? Na França tem um pouco isso também, né? Um cara que eu acho que você, de alguma forma, também se comunica, que é o Tarkos, né, que tem uma certa... que escreve uma certa massa poética ali, mas sempre com algum registro, algum tema que seja muito próximo, né, muito muito muito muito cotidiano, muito muito objetual quase, né. Mas eu queria que de alguma forma você falasse um pouco disso, assim, como é que você reconhece isso, se você reconhece isso, esse registro, né, do qual eu estou falando. Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso para a gente começar a conversa, assim. Eu vou começar também lendo um dos poemas aqui. Esse aqui chama Poema Bobo. A. Eu vou dormir. B. E eu comer. Tem uma aqui que eu separei. Eu posso ler? Está na página 13. Não sei se vocês estão com o livro aí. Que eu acho que é bem... A partitura... Na verdade, o título é Prenúncios de Mudança 1. né, de 2012. 1. A partitura da versão para piano da abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, estava sendo devorada por traças. Introduction to the Theory of Statistics, de Mood, Grabeel and Bowles, não. 2. Cada estante de metal tem 44 parafusos. Eu acho que tem um outro também que eu queria ler. Não sei achar. Ah, esse aqui. É porque eu lembrei você comentando assim dessa coisa também do registro cotidiano do Francisco Alvim, que tem os poemas mais... Eu gosto só dos poemas curtos dele. Assim, realmente, só gosto dos poemas curtos. E aí ele tem essa coisa assim de ouvir alguém falando um negócio, assim, parece, assim, anota, assim, né? E daí depois faz a seleção, né? Quase que vai coletando, colecionando, né? Assim. Claro, tem muito mais coisa que isso, isso é só uma parte. Mas se ele só fizesse isso, eu acho que eu seria, tipo assim, eu ia achar maravilhoso. Assim. Mas esse se chama Contra. Então, 1. Estou cansada do pouco que fiz e do muito que sei. Você pede um caminho, eu coloco uma pedra. Esse poema, a segunda parte, claro, fui eu que inventei, né? Ninguém falou isso, né? Mas a primeira eu ouvi alguém falando, assim, na rua um dia, assim, não sei. Tipo, estou cansada do pouco que fiz e do muito que sei. Mas, cara, é uma frase muito estranha. A pessoa disse isso de um jeito também super esquisito, assim. Então, não foi assim. Ela não disse assim, nossa, que frase foda, né? Mas depois eu fiquei assim, cara, que frase foda, né? Porque é isso, a gente também tem esses momentos, né? Assim. E aí me ocorreu que precisava de uma segunda, assim, de que também mostrasse uma contraposição, né? E aí todo mundo, assim, claro, né? Tem a pedra no meio do caminho, né? E do Drummond. E sempre tem a ideia que a gente vai facilitar para os outros, ou vai facilitar para a nossa vida e tal. Então, na verdade, nem sempre, né? Às vezes a gente vai e fica colocando as pedras, né? Assim, no meio do caminho. Mas sobre o registro, eu acho que poesia é uma coisa que eu não me identifico muito, assim, tipo assim, escrever poesia, assim, claro que eu escrevo, né, mas assim, não é uma coisa que eu me identifico, sei lá, como uma postura assim, vou escrever um poema. Então acho que isso também influencia, né? Mas tem muitas ideias que elas são melhores soltas ou quando você encadeia elas, prestando atenção no ritmo mais do que numa coisa mais argumentativa ou narrativa. Tem também a vantagem de você poder deixar mais no ar, né, do que outras formas. Então, não sei se eu tenho uma boa resposta, assim, mas realmente... eu não sinto que eu tenho um registro diferente. Quer dizer, o registro fica diferente, mas pela questão de fazer os ritmos diferentes. Então, acho que é justamente isso que eu estou falando, né? Acho que o registro não muda, na verdade. E é curioso como você, ainda assim, você fala sobre os gêneros, né? Porque, na verdade, você implode isso, assim. Você tem consciência disso? Você precisa ter consciência disso. Então, assim, como eu disse antes também, quando eu vou escrevendo, não tem uma preocupação em direcionar e também não tem uma grande preocupação em realmente direcionar nada, né? Então, a única coisa, assim, que eu sou um pensador que, assim, uma pessoa que se expressa e tem ideias de uma maneira rápida e se expressa bem de uma maneira rápida. E daí, então, eu tenho encontrado a forma curta, porque muita gente tem dificuldade com a forma curta. Então, para mim, na verdade, assim, o mais natural é fazer tudo curto, em parágrafos blocados e resolver assim, né? E tem muita gente que eu encontro assim e fala assim, nossa, quem me dera conseguir fazer isso, né? Mas aí, para mim, o mais difícil é conseguir fazer um texto longo que encadeie as coisas. Tanto que muitas vezes eu, por exemplo, quando é texto de filosofia, eu faço os parágrafos numerados, assim, cada um mais ou menos com uma ideia, e aí depois, quando eu quero dar mais fluência, eu depois tento ir costurando, assim, é mais fácil para mim organizar assim, né? É, e daí já vi gente que escreve de uma maneira muito mais fluida, falando assim, nossa, eu queria ser conciso, assim. Eu falei assim, mas ser conciso é fácil, mas daí, claro que... isso é uma coisa de treino e prática, de afinidade, né? Então, afinidade a tentar também se expressar curto e procurar essa coisa assim que as pessoas que estão lendo vão também completar. Então, às vezes, assim, não tem uma... Não estou dando a lição de moral, então a... Por exemplo, esse que eu li dos vizinhos, né? Eu não estou dizendo assim que os vizinhos são muito loucos, ou... mas assim, eles são muito loucos, sabe? Assim, porque está a informação, né? Mas é deixar um pouco isso suspenso, assim, para resumir a coisa, ou para a pessoa completar um pouco, que é uma ideia que eu acho que tem nos autores que eu gosto. Eu falei do Nietzsche, né? O Nietzsche, assim, quando você vai ler filosofia, quando você é mais jovem, principalmente, né? É super interessante, assim, como que você lê e daí você tem que completar um tanto de coisa, ou então ver se aquilo é uma total bobeira, ou se aquilo é uma coisa realmente muito incrível, e aí só que no próximo parágrafo você tem que decidir isso de novo, né? Então, acho que isso é legal. Mas eu vou pensar mais também sobre essa coisa do registro cotidiano, porque não necessariamente os textos ficam simples, né? Mas, assim, também tem uma tentativa de apresentar de uma maneira que não vai para um outro registro, né? É porque isso, acho que na poesia tem muito isso, né? Tem pessoas que conversam com você de um jeito, aí você vai ler a poesia delas, é completamente é outra pessoa, assim, né? Não, acho que é um certo faz de conta também, né? Ah, eu faço de conta que é cotidiano e isso, se for interessante, deve apontar para alguma coisa para além do que é só simplório, só cotidiano. A mágica está aí. Há quem consiga fazer, há quem não consegue fazer, né? Inclusive, eu queria ler um texto que eu acho, onde você fez isso de uma forma que eu gosto bastante, que é A Cachoeira Secreta, página 33. É um pouquinho mais longo. Em um serviço de localização na internet, Bruno descobre um nome para a cachoeira, Cachoeira Secreta. Na pequena trilha de entrada, sua amiga alerta. Está cheião. O jeito é subir pelo rio. 300 metros, tal como exploramos nas fotos via satélite. As partes brancas são quedas. A segunda das três gera uma espuma que se faz e desfaz periodicamente, subindo nas rochas. O sol é refletido e há tantos riscos de luz branca zigue-zagueando freneticamente quanto uma coloração âmbar, tingindo a pequena queda. Sentamos e somos massageados. Na volta, Sumodio lembra de quando ia pular no lago e perguntou, aqui dá? Ao que responderam, um cara acabou de morrer aí, olha o chinelo dele. De volta em casa, a ideia era preencher as imagens com os nomes Cachoeira Secreta 1.2 e Cachoeira Secreta 1.3. Mas no dia seguinte, quando outros tentaram entrar, a passagem estava fechada e disseram terem visto capangas. Propriedade particular é facão na mão. Tá. Eu não vou comentar, eu vou ler outra coisa que eu estava querendo ler. Que eu acho muito, muito, muito, muito, muito, muito sintomático. Sintomático. Sintomático. Essa opinião aqui é sintomático. Essa é a minha opinião. Todo esse livro aqui é sintomático. Aí tem esse, mas esse aqui é muito, ó. Quanto ao excesso de sentido da vida. Esse título já é extraordinário, né? A vida tem sentido demais, né, Ivan? Quanto ao excesso de sentido da vida. Aí tem três partes. A primeira fala assim. Peraí, agora eu tenho que arrumar óculos para perto para entender as coisas. A arte reduz, fixa. 2. O que está escrito aqui? A ciência. Eu seguro para você. Segura para mim. Segura longe, que eu não estou enxergando mais. A ciência desloca, elimina. 3. A filosofia. O que está escrito aqui? Nossa, não estou enxergando mais nada. Lê para mim. Vou fazer as honras aqui, que ele está... O senhor aqui, ele está com dificuldades. Então, é muito pequeno. Quanto ao excesso de sentido da vida. A arte reduz, fixa. A ciência desloca, elimina. A filosofia circunscreve, delimita. Então, é engraçado, né? Porque a gente está falando de gêneros e dessa questão do cotidiano e tudo mais. Esse está na sessão de poesia, né? É, mas são três definições curiosas, assim, de três âmbitos. Faltou o amor, segundo o Badiou. O que o amor faz? Tá aí, uma pergunta para depois. O Badiou tem quatro procedimentos genéricos, né? Arte, ciência, política, na verdade, não é filosofia, e o amor, é verdade. Faltam dois procedimentos, porque a filosofia não é um procedimento genérico. Não, é matemática. Né? Não, matemática não é um procedimento genérico. Não, não é, é ciência. Bom, não, então eu acho engraçado, porque são três gestos de quase eliminação, né? Quase de delimitação, de corte, de eliminação, que toca exatamente nesse ponto que ele está falando também, dessa prevalência do curto, do instantâneo, a dificuldade de encadear num contexto mais amplo, né? Então tem essa tendência sempre a cortar o do fluxo, né? E é engraçado, o elemento cotidiano, para mim, ele remete a alguma coisa da ordem do fluxo, quer dizer, você está seguindo com a sua vida, as coisas estão acontecendo, você vai e registra, vamos dizer, os pequenos eventos, ao mesmo tempo em que as suas definições de arte, ciência e filosofia são definições reducionistas, né? Vamos dizer, as três atividades elas reduzem, né, em algum sentido, e elas cortam, e elas delimitam, né? Eu acho isso bem curioso, assim. Então, eu estava pensando também nisso em relação à questão do gênero, né? Como a Gabriela falou, eu tenho dificuldade de chamar de Gabriela, o apelido era Hannah, né? Enfim, isso vem do momento paleozoico aqui. Essa questão de ainda nomear os gêneros, então parece que tem um esforço de delimitação, mas um esforço de delimitação que nunca consegue chegar ao seu termo, né? Então você está sempre... Isso é muito típico seu. Você pontuou essa coisa da implosão. Eu acho que é uma paraconsistência típica do igual. É uma contradição constante. Então você faz o corte, mas o corte está sendo transbordado. Você cria uma regra que não é para ser seguida. Você cria uma regra para ser derrotada pela própria prática que a regra está regrando. Isso na música do igual acontece o tempo inteiro. E aqui... com relação a essa divisão de gêneros, parece também que é o que acontece, né? Você meio que quer se adaptar ao gênero, só que o gênero não fica no lugar também, porque o conteúdo não fica de forma estável no lugar em que foi alocado para ele, né? Então tem sempre essa briga, né, nas coisas que o Yuval faz, né? Eu acho engraçado isso. Você mencionou Nietzsche. Nietzsche é muito mais assim aforístico no sentido estrito, pelo menos boa parte da obra do Nietzsche, não toda, né? Mas enfim, o Nietzsche que eu mais gosto é mais discursivo, O Nascimento da Tragédia, né? Mas enfim, o Nietzsche posterior ele é mais aforístico do que o Wittgenstein, que outra referência sua grande. O pessoal acha que Wittgenstein é aforístico. O Wittgenstein não é aforístico. O Wittgenstein tem algo seu, né? Algo que eu acho que você herda, que é a ideia de que você tem unidades que parecem autocontidas, mas elas estão transbordando o tempo inteiro, né? E, no final das contas, aquilo vai traçando um mapa de alguma coisa maior, só que esse mapa ele não tem um princípio unificador. Ele não consegue ser traçado de uma vez só. Ele precisa ser traçado de pouquinho em pouquinho. Né? E isso me leva um pouco a essa questão de qual é o lugar da totalidade no que você faz. Eu sei que é uma questão carregada, meio filosófica, mas você me conhece bem e nossa, a gente debate praticamente quinzenalmente. A gente tem o grupo de filosofia da música e esse tipo de debate acontece lá toda hora. Que é uma coisa que me interessa muito, que está ligada a essa coisa do Wittgenstein. Tem um ensaio sobre o Wittgenstein que eu amo de paixão, que foi escrito pelo matemático colombiano Fernando Zalameia, que é o Wittgenstein Sheaves, né? Então, são feixes. Tem um elemento, uma figura da topologia que é o feixe, que é uma região do espaço que você cola a outra. Isso vai produzindo uma espécie de mapa. Não por um princípio unificador dado de antemão, mas, né, de uma coisa colada a outra. Então, eu fico me perguntando qual é o papel da totalidade, se existe alguma pressuposição, se esse transbordamento ele aponta para alguma coisa para além do seu momento autocontido, no sentido realmente, efetivamente aforístico, ou se você está mapeando alguma coisa. Porque conhecendo, por exemplo, sua escrita filosófica, agora eu estou usando os gêneros, né? Mas assim, escrita filosófica quer dizer que é escrita acadêmica. Na sua escrita acadêmica, ela também é fragmentária, mas ela está mapeando um âmbito, mesmo por meio daquela fragmentação. Aquela fragmentação se torna uma maneira de mapear um âmbito de ação, no caso da tese de doutorado da ontologia da obra de arte, quer dizer, o âmbito da arte conceitual e pós-conceitual, que é onde você examinou ali a partir do Danto, né? Então, assim, eu fico me perguntando o papel do, vou usar o termo que eu gosto, mapeamento cognitivo nessa prática, né? Quer dizer, a relação, que é o termo do que o Jameson rouba do Kevin Lynch, né? Para falar da relação entre a obra de arte e o mapeamento das suas condições de realização. Por exemplo, as condições do capital contemporâneo, se a obra de arte, em que sentido a própria negação da totalidade não reflete alguma coisa dessa totalidade, né? Então, assim, eu sei que é uma pergunta supercarregada, mas a questão é que se coloca em relação a esse transbordamento por meio do fragmento transbordando para fora de si, né? Se ele é o resultado de uma impossibilidade de afigurar a totalidade, ou se ele é, ao contrário, a maneira do Wittgenstein é uma maneira de afigurar a totalidade, na medida que você não tem um princípio unificador da totalidade, né? E isso pode ser interpretado contemporaneamente como uma condição, inclusive, material, da base material contemporaneamente, né? Enfim. Eu só queria voltar para... Eu acho que é melhor você responder, que foi muito difícil. não vou responder, mas talvez eu... Se vocês quiserem responder essa daqui, eu deixo para vocês. Acho que eu vou falar um pouco sobre o procedimento aqui nesse texto que eu li da Cachoeira. Eu vou voltar a ele, porque ele está na sessão de crônica, né? E aí é muito curioso porque você fala assim, eu acho que a forma poesia não me interessa tanto. Não me interessa ou não me... Alguma coisa assim que você falou há pouco, né? Eu leio bastante, né? Uhum. Mas é porque tem gente que fala assim, se identifica mais, assim, uhum. Tipo, eu sou poeta, vou escrever. Assim. Não, mas olha como é curioso. Ou como é diria uma amiga Georgia uhum. Sequinato, lá da filosofia da UFMG, professora, ela falou assim, mas agora todo mundo de BH é poeta. Aqui no texto da Cachoeira tem um trecho que é interessante. Você está falando que o jeito é subir pelo rio, porque, né, o acesso à cachoeira tá cheio. E aí a frase é: as partes brancas são quedas. Vocês estão falando do que viram no mapa, né? As partes brancas são quedas. É essa frase. Não são quedas d'água, que seria o típico para uma crônica, né? A crônica, ela expõe ali o sentido, né? Isso é muito do verso da poesia. Esse branco que você deixa o leitor, esse vão que você abre, né, é do verso, não é da frase, né? E aí você faz isso. E logo depois você faz isso de novo, que é: sentamos e somos massageados. Ponto. Massageados pelo quê? Pela água, provavelmente, né? Então, assim, é muito curioso como você se apoia realmente muito no nome, né? No nome crônica, no nome dos gêneros. Aí eu estou repetindo o que eu falei naquela hora. Mas é uma grande, excelente bagunça, assim, né? No sentido de que é e não é. Mas não é, né, do que é. Então. Não precisa responder a coisa. Não precisa responder nada. Legal. A gente só tá. Pode falar da parte da contradição, da paraconsistência, que eu acho que é interessante para o procedimento. Quem depois lê o livro vai ver também que tem uma parte que é mais bem comportada. Talvez o. Por exemplo, os sonhos são relatos de sonho, mas eles são relatos estranhos também, então, porque às vezes os relatos são... Meio parece que eu estou fazendo só uma imagem, né? Não estou realmente relatando o sonho. Né? E tem uns que parecem crônicas, né? Assim, porque eu tenho sonhos muito banais. Então, eventualmente, eles são extremamente banais. Igual, semana passada, eu sonhei que... Esse eu vou relatar, não está no livro... Mas semana passada eu sonhei que eu acordava e eu precisava escovar os dentes. E aí eu pegava a escova de dente. Estava muito melhor escrito, né? Mas assim. E aí eu passava a pasta de dente, escovava os dentes, e daí eu danificava a escova, né? Ficava com as células todas danificadas, assim. Aí eu sonhei isso, mas daí eu. E o sonho era só isso, realmente só isso. Acaba aí o sonho. Aí eu acordei, fui ao banheiro e tal, e falei assim: era um sonho, né? E tipo assim, porque eu estava preocupado que no sonho eu tinha confundido a minha escova de dente com a da minha esposa. E daí eu tinha danificado a escova dela, eu estava preocupado, assim, deixa que... Não, era só um sonho, né? Esse é um dos bem, assim, extremamente banais, né? Então, como isso é meio raro entre as pessoas, ter sonho, por exemplo, eu já tive sonho que eu fazia faxina da minha casa no sonho. Não sei o que, que isso revela sobre a minha psique. Mas, enfim, eu conheço poucas pessoas que conseguem falar assim, nossa, eu também sonhei que eu estava faxinando a casa e não aconteceu nada de diferente, assim, entendeu? Assim, só realmente faxinou a casa. Claro que eu tenho uns sonhos também mais diferentes, mas daí a brincadeira nos sonhos banais era pegar sonhos que não eram tão banais assim e alguns sonhos que eram extremamente banais, assim, do tipo, estou cortando a unha e relatar. Então, mistura um pouco com essa ideia de crônica também e, às vezes, com um relato que é mais fantasioso, assim, parece mais... mas para chegar no que eu queria falar, na verdade... Que, crônica, assim, crônica que não existe, tá, gente? A gente está tentando vender isso, mas ele não aceita. Mas que a parte dos contos, para mim, é que... Que realmente eu acho que contos ficou assim uma... Para mim é um gênero forçado, assim, sabe? Que eu não sabia o que era aquela... A parte dos contos é a parte que eu realmente, assim, do tipo... Será que isso são contos mesmo? Será que... Vou contar que isso são contos e... E aí, claro que tem um... nessa história que eu já comento, assim, de ter um todo, assim, de transbordar, né? Os títulos dos capítulos são zoando isso mesmo, né? Assim, que é todos os contos, né? Assim, poesia reunida, que a poesia reunida é um capítulo, né? Que tem, sei lá, 15 poemas. E aí, supostamente, seria toda a poesia, mas só que daí tem trechos dos mantras lá que são poemas também, né? Então, assim, era meio já fazendo essa sacanagem, assim. Tem um conto aqui, muito pouco conto, que eu gosto muito, é um dos meus... momentos preferidos do livro. Posso ler? Que se chama Antiorgia, está na página 136. Que eu acho que tem aí é um outro registro que eu acho muito... Mas aí é uma observação minha muito pessoal, que é muito obsessiva sua, assim, né? Que é um pouco o que acontece aqui, um pouco na forma de lista, né? Que esse texto tem. Página 136. São convidadas 8 pessoas para uma festa exclusiva. Dadas as orientações sexuais e respeitando o direito ao anonimato, são estipuladas as seguintes condições. O objetivo de A é impedir que B e G façam sexo. O objetivo de B é impedir que C e D façam sexo. O objetivo de C é impedir que D e H façam sexo. O objetivo de D é impedir que E e F façam sexo. O objetivo de E é impedir que C e G façam sexo. O objetivo de F é impedir que A e G façam sexo. O objetivo de G é impedir que A e H façam sexo. O objetivo de H é impedir que D e G façam sexo. Dado que A e B são heterossexuais masculinos, C e D bissexuais masculinos, E e F homossexuais femininas, G e H heterossexuais femininas, é possível imaginar um cenário em que H transa com B. Acontece que isso envolveria confiar que D e G não se aproveitariam, fazendo-a perder. D está de olho no casal de lésbicas, mas G está de olho no par heterossexual masculino para H. Se eventualmente H estiver com um homem bissexual, G estaria desincumbida, livre. Com isso, a chance de que G queira efetivar com alguém seria maior, mas sua melhor opção seria justamente D, que estaria completamente focado. Não apenas o mais seguro, mas o mais prático e menos confuso seria garantir o empata-fodas generalizado. Eu tenho um comentário curioso sobre esse texto. Esse texto eu fiquei muito na dúvida se incluía no livro. Por quê? Eu não sei, eu por algum motivo assim, não estava muito feliz com ele, assim, de como que o diagrama se resolvia no texto. Mas daí teve um menino Gabriel lá do Circuito de Improviso em BH, que ele falou assim, cara, eu desenhei tudo aqui para conferir se estava certo. Depois dessa... Aí fala assim, realmente, bate com o texto. Eu vou ler um que o Marcos Campelo chegou aí. Então, tem o nosso. Ele tem duas partes, né? Ele começa assim. Volto de táxi e o taxista pergunta se eu toco numa Maleta, que é um prédio lá de Belo Horizonte, né? Digo que sim. Toda quarta e o estilo é música experimental. Pergunta como é. Eu digo, ruídos, explorações, simbolismos, som. Pergunta se tem um CD comigo. Tenho um DVD de vídeos e o CD de 74 minutos de silêncio. É furada colocar. Certamente. Mas falo, só de música conceitual, música que te faz refletir sobre o que é música, qual a necessidade da arte, etc. Né? Que é o papo inicial aqui, né? Dessa mesa. Mas tenho também o CD de música eletroacústica do Alexandre Fenerich. Ele fala, legal, coloca aí. Abro o CD, ouvimos A Morte do Compositor de Terno. Isso é também sintomático. É, surrealismo, colagem, tem coisas de filme? Sim, parece. Deve ser Alphaville de Godard pela voz. Aí, dois. Saímos do Sesc Palladium e entramos no táxi eu, JP e Campelo. Vocês são músicos, certo? Certo, mas eu hoje não. Fui operador de som para eles. Que tipo de música vocês tocam? Improvisação. Como é isso? Vocês tocam nacional ou internacional? Acho que, por ser improvisação, universal, né? E essa música... E essa música do Air Supply é a única boa deles. Estava tocando Air Supply no táxi. Que nada. Making Love Out of Nothing at All. No táxi, julho de 2016. Enfim. Acho ótimo que o Jean foi explicando o texto, né? Não, porque tá tocando Air Supply. Não... Eu vou explicar também que quem disse essa frase universal está presente ali de boino. Ele foi que o sujeito que. Se é improvisação, é universal, né? Boa saída para a pergunta, nacional ou internacional? Eu acho que a gente falou no primeiro nacional, né? Porque a gente tá aqui, né? A gente tocou aqui, nós tocamos, né? Nacional, né? Sei lá, em algum sentido. Mas, por exemplo, tem um assim, por ser o gênero crônica, tem um compromisso com a verdade. Então, assim, de fato, no primeiro táxi eu tava com um disco de... Mas tá em crônica, 74, tá em crônica mesmo? 74 tá minutos de silêncio. Vou ler um sonho. Esse aqui é ligeiramente banal. Acho que é um pouco banal. Acordei e fui à padaria. Sonhei que ia à padaria. Acordei, fui à padaria. No sonho, estava em Porto Alegre. Lamentava não ter acesso a uma bicicleta. Alguém havia saído com a única. Eu fui a pé. A padaria era uma conveniência sem funcionários. Pegue e pague. Num saco havia duas pequenas baguetes de nozes, com uma etiqueta amassada dizendo 5 e pouco. Em Belo Horizonte, procurei um pão semelhante. Tinha o dobro do tamanho e aproximadamente o dobro do preço. Também comprei biscoitos de polvilho e queijo canastra. Um sonho que tem a ver com música. Chama Pedal Panótico DN. Estou sonhando que estou preocupado. Estou deitado e tentando dormir. E dormir respeitando a partitura de Panótico DN. Parte do pedal de transposição de altura, em 4 níveis, de 0 a 3. Certamente me fará dormir mal, seguindo as inclinações do pedal com as inclinações da cama, das posições do corpo. Assim, na certa, vou acordar, ter dores de estômago, dormir intranquilo. Assim, é porque eu estava escrevendo uma partitura que tinha essa história, né? Que a pessoa, enquanto tocava, tinha que mexer o pedal com o pé, assim, né? Daí subir o pé, descer o pé, colocar, né? Daí eu sonhei que eu tinha que fazer isso com a cama. Só que o doido é que eu, assim, agora explicando tudo, é que eu sonhei que eu estava preocupado, que se eu fizesse isso dormindo, eu ia dormir mal. Não, e esse lance do pedal é exatamente a melhor, eu acho que é o melhor exemplo do que eu estava falando sobre a sua prática, né? Eu acho que o Panótico DN, que é uma peça para guitarra, na qual é a nota ré, né? Acho que é ré. É ré ou sol? Sol. Sol. Todas as notas tocadas pelo guitarrista têm que soar sol. Só que ele toca das formas mais esdrúxulas possíveis, todas as cordas, em todos os lugares, só que aí tem que corrigir com o pedal, tem que corrigir fazendo bend, tem que corrigir de mil maneiras para soar sol. Então, a peça é absurdamente impossível e difícil de tocar, só que soa um troço extremamente monótono, que é aquela nota sol tocado o tempo inteiro. Então eu acho que é uma coisa muito típica, entendeu? Isso que eu estou tentando falar desde o início. Tem essa questão do você definir uma coisa e a coisa transborda. Você faz uma regra para a regra não ser seguida. Você faz uma regra para a regra produzir um efeito no qual ela própria, ao produzir o efeito, ela é desfeita, né? Então, é muito típico, né? Isso também me leva um pouco ao seu fim do mundo, né? Como é que é a saga de Undo, né? Em que a destruição total do mundo, ela é ela própria destruída, né? E que é um dos seis paradoxos típicos do Iwao, né? Em certo sentido, a gente está na destruição total do mundo, porque, né, se a destruição é destruída a cada vez que o mundo é destruído, então dá no mesmo ficar aqui, né? Então, assim, é engraçado, assim, é só mais um desses elementos. E esse livro, eu acho que ele testemunha muito disso, né? Também sobre o efeito, né? Essa aparente banalidade, né? A insistência de que esses são sonhos banais. Não acho que é um sonho banal você sonhar que está preocupado em pensar que você vai tratar a cama com um pedal. Enfim, tem dois graus aí, e esses vários graus, né? O segundo grau, o terceiro grau, quer dizer, o comentário sobre o comentário, também são coisas que desbanalizam um pouco todos esses elementos aqui, que são cujo resultado, a princípio, é banal, né? Ele quer que seja banal, existe essa coisa do cotidiano, né? Mas está sempre dentro de um empilhamento de determinações que elas vão meio que umas contra as outras, né? Isso é muito típico, é típico da sua música, é típico da sua escrita aqui também, né? Nesse sentido, isso é curioso, assim. E está dentro da tese inicial do Afins, né? Isso efetivamente é a sua... Que é uma coisa que você me falou anos atrás, música experimental e Afins. O que é Afins? Uma vez eu perguntei, né? Acho que essa conversa aconteceu ou eu inventei. Mas o que é o Afins, né? E é tudo, é quase praticamente tudo o resto. E assim, eu lembro de perguntar, mas tem a ver com música? No sentido em que, sei lá, você tomar o café na hora de compor tem a ver com a música que você está fazendo. Quer dizer, num sentido muito amplo de ter a ver, né? Então, mas ainda assim, tem alguma coisa aqui que tem a ver. É estranho isso. Quer dizer, num sentido muito amplo em que isso tem a ver, tendencialmente desaparece, e várias coisas aqui poderiam ser, talvez, digamos assim, fazendo um exercício imaginativo, poderiam ser escritas por outra pessoa que não é músico, poderiam, né? Mas sabendo de onde vem o caminho de determinação dessas coisas, a gente sabe que tem alguma coisa a ver com esse conjunto de afinidades, esse afim com esse negócio de música experimental que, mais uma vez, não li à toa aquele outro lá. Qual é o tipo de música? É música experimental, música que faz música de conceito, música que faz pensar sobre o que é música, né? Que ele responde lá pro taxista e acha que é uma má ideia botar o CD de silêncio. Mas dá uma resposta conceitual pro taxista, né? Isso não é uma má ideia. Assim como dizer que Improvisação Universal é bastante conceitual também, né? Mas enfim. Enfim, esse era o comentário. Eu acho que você pode pensar numa continuação, daqui a alguns anos, lançar mais um livro que contenha os escritos que compreendem tal ano. Eu acho que você deveria ter uma sessão para traduções. Eu fiquei esperando isso aqui. Traduções, né, de letras de canções estranhas, japonesas, né, coisas assim. Achei que fosse chegar isso, mas não chegou. E aí você pode incluir também a conversa do cyberpunk do Fast Fawcett com alguém que não gosta de literatura cyberpunk e não liga muito para Fast Fawcett também. Vocês já leram os dois primeiros livros do Fast Fawcett? São muito bons. Mas as traduções de letra, eu acho que assim, o sonho é fazer algum dia conseguir fazer um álbum de música pop, né? Assim, já tem aqui o se vocês quiserem ouvir depois, né, o Quatro Arranjos, não sei se eu já fiz um tanto de gente ouvir, né, o cantando Beatles, é meio estranho, mas existe, tá na internet, não consegue, né, ser pop. Eu vou ler mais alguma coisa, mas só falando assim, quem adquiriu o livro ali, né, com o pessoal da livraria, aí é só trazer aqui que eu dedico. Acho que isso é um recado importante. A gente imprimiu lá na Impressões de Minas. Era para ser um cartaz A3, mas no dia máquina, eles imprimem. Esse livro ele é impresso em máquinas analógicas, gigantes e super pesadas, assim, tipo um processo. Porque a Impressões de Minas, eles fazem tudo lá, né? Eles imprimem, eles. Assim, desde o editor até a correção, daí o pessoal tem lá, daí eles imprimem lá, eles montam os livros, colam e tal. É bem legal assim, o lugar lá, é lá em Belo Horizonte, né? E tem um projeto bem legal. Assim, e aí a ideia era imprimir um cartaz assim, com a capa, né? O detalhe que eu queria era a cueca amarela. Mas tem esse cartazinho pequeno aqui também, que quem quiser um, por favor, pode pegar. Né? Não que eu estou terminando agora, mas já estou falando isso para ficar. E esse daqui também, que é um. Hoje em dia ninguém mais compra CD e tal, e eu não estou no nível de fazer vinil. Fita cassete anda muito difícil. Então a gente faz esses postaizinhos que aí pelo menos a pessoa lembra do endereço e tal, olha a arte, tem uma arte mais ou menos bonitinha assim e tal. Então isso aqui também, se alguém quiser ter interesse, que é a parte de improvisação, que eu toco, sou músico, né? Toco improvisação. E daí também já falar que amanhã eu toco com o Marcos Campelo, que está ali atrás, no escritório às 8 horas. E vai ter show também da Rosa Frita, que eu não conheço, mas vou conhecer amanhã. E se vocês forem também, vocês também conhecem. O livro que foi mencionado também, se alguém se interessar, é só falar comigo, né, que é esse livro aqui, chama Prosódia Musical. Que é também. Só que ele é uma coletânea de coisas que eu escrevi quando eu estava começando a praticar improvisação e pensar sobre jogos musicais. E aí, depois de muitos anos, então os textos são de 2002 a 2010, mais ou menos. E aí, em 2024, eu fuçando nas coisas, falei: caramba, esse trabalho era legal. E ele só sobrevivia informalmente, assim, do tipo, quando eu estava, às vezes, tocando ou conversando com as pessoas. Então, assim, aí eu reescrevi também todo esse processo, né, de revisitar, reescrever. Ele tem uma cara muito mais assim, desse aspecto de lista e de instrução, que a Gabriela notou. Ele é bem isso, assim. E aí mais voltado, claro, para fazer música mesmo. Embora teve um tanto de gente assim, que comprou assim, do tipo, ah, não, eu vou ler ele, assim, né? Como, por exemplo, as pessoas leem, às vezes, livro do Fluxus, né? Que o livro do Fluxus, por exemplo, da Yoko Ono, né? Fica um pouco indeterminado também, assim, o quanto que aquilo é uma espécie de poesia estranha, né, assim, de duas, três palavras, e o quanto que são instruções, né? Então, daí teve gente que também adquiriu esse livro nessa onda, mas tem várias peças que são realmente instruções, né? Então, elas não são tão poéticas. Tem uma que eu gosto muito, que eu sei de cor, né? Que eu vou ler, que chama Número 1. Nunca faça duas vezes o mesmo som. A. Use a voz. B. Use instrumentos musicais. C. Não use nem a voz, nem instrumentos musicais. Então, esse é lá atrás, eu fiz em 2003, e era meio essa ideia assim, de tipo, como que você promove um estímulo para a improvisação musical, que é completamente anti-intuitivo, no caso, né? Assim, e é um texto, mas ao mesmo tempo você tem, assim, isso pode virar uma coisa desde que você trabalhe, leve a sério, né? Assim, enfim, daí tem esse livrinho aqui, né? Eu vou ler mais uma coisa que tem a ver com listas, porque realmente eu gosto do formato lista. Eu acho que tem coisas interessantes também, escrita conceitual, que trabalham listas, assim, das coisas mais cabeçudas, como, por exemplo, sei lá, os 10 mil primeiros números ordenados em ordem alfabética. Eu não lembro o nome, é em inglês, é um poema, vou dizer. Em inglês, eu não lembro o nome do autor, mas eu lembro que, muitos anos atrás, quando eu descobri isso, eu achei isso realmente muito incrível. Teve um experimento do Tandy, agora eu não, também não vou saber o nome, nem o nome do coletivo que ele fez, mas eles fizeram um coletivo e eles listaram todas as escolas rurais que foram fechadas no Brasil nos últimos 30 anos. E são muitas, tipo 60 mil, sei lá. E aí eles fizeram um livro com todas, em ordem alfabética, né? O livro é só isso mesmo, só que a letra é tipo... o tamanho 5, assim. É impossível de ler. Se alguém se interessar, eu procuro. É bem legal. Mas é isso, assim. O livro é isso, assim. E aí eles fizeram uma performance que eles ficavam lendo. Tinha muitas pessoas, né, para ficar lendo todas as coisas. Que, enfim, tinha uma coisa política também, né? Claro, óbvio. Né? Essa evasão do campo para... Ah, todo mundo que tem que, né, assim, aprende na cidade mais próxima, se desloca, né? Vamos investir mais, né, em pegar os alunos desses lugares e deslocar para lá, em vez de atender na comunidade local. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro, né? Enfim, é um projeto bem legal. Tem esse poema também, esse aqui chama Dengue. Explosão de sensações. Se fosse várias sensações em seguida, talvez fosse dengue. Ela falou várias sensações ao mesmo tempo. Eu falei, pô, se fosse uma só, aí seria realmente uma façanha. Se fosse ter que anular todas as suas sensações para ter uma só, aí sim, né? Aí seria uma façanha. Pode ler primeiro. Então, eu vou ler agora. Ao invés de meditar, você pode... olhar mensagens, fazer café, buscar na net, matar mosquitos, ver episódios, beber, masturbar-se, pular cordas, zapear, listar, passar com o dedo, dar um oi, ver se, elucubrar, fantasiar, ser genial, ter ideias, exercitar angústia. Tem uma outra de lista. Uma pequena lista de pensamentos pouco usuais para auditar. 1. Nossa, que risominha legal. 2. Por causa da micropolítica do poder. 3. Ele vive numa mônada nua. 4. Essa heteronomia é minha. 5. Tá lá, no seu momento, de verdade. 6. Ela está cheia de vontade, de potência. 7. Retornei, é o eterno retorno. 8. Na estação de táxi sublunar. Esse daí mostra que eu gosto de filosofia também. Vocês querem perguntar coisas, fazer comentários, dar impressões, falar um pouco aqui? Estamos aceitando contribuições. Ninguém? Eu só uma coisa que já foi muito dita, né? Essa questão da síntese, né? Isso que me chamou a atenção, como tão poucas palavras conseguem criar tantas imagens, né? tantos acontecimentos, né? Criar movimento. Então, isso que eu achei, principalmente, né, pegou, assim, de ter um pouquinho, mas esse pouquinho já ser suficiente para ter toda ali uma cena, né, acontecendo, e que essa cena, né, tem muito também do leitor, né, do leitor criando ali a partir disso, né, isso eu achei muito legal, tá? Essa da escrita. Pode ler esse daqui, ó. Esse daqui é legal de ler, do Rio de Janeiro. Ah, tá. Do frio? Aproveitando que estamos no Rio de Janeiro. Aproveitando. Tá. Ah, tem duas, né? Tem Copacabana Decadente e tem... Eu vou ler o Copacabana Decadente. Eu já fui um, eu já frequentei muito Copacabana, né? Assim, de, tipo, ficar indo e voltando e tal. Todos nós. Então, preço de suco... É, assim, escrito em 2015, tá? Então, assim, atualizem os valores. Preço de suco na Zona Sul, R$8. Se é assim, peço de fruta do Conde. É como pera, mas mais leitoso. Assim, eu achei um absurdo R$8 naquela época, né? Então, sei lá. Andando nas calçadas, respingos na cara. Acima, condicionadores de ar. Domingo estranhamente pacato. Rodolfo Dantas como uma rua qualquer. Arco Verde sem muvuca. Operação Pobre não entra. Como vocês moram no Rio, vocês já devem ter visto, né? Mas eu nunca tinha visto, né? Assim, né? Assim, os ônibus, sei lá, a polícia parar o ônibus e... É bem estranho. Tô achando o outro do Rio de Janeiro. É o de Copenhague. É. Ah, é, logo no começo. Então. É, os dois lugares... Ah, isso aqui. Tem uma coisa também que nas crônicas eu optei por deixar o título no final, que foi uma coisa para gerar mais suspense, assim, sei lá. Então, vou seguir do jeito que está no livro aqui, né? Então, um, eu e Mário Del Núncio, semi-perdidos a 10 quilômetros, tanto do centro de Copenhague, Copenhavenet, quanto do nosso hotel, Ballerup. Maio de 2008, primavera. Frio, mas acima de zero. 40 ou 50 minutos até o próximo ônibus. No meio do nada, agasalhados, mas nem tanto. Venta. Ambiente desolado, embora arrumadinho. 2. Rio de Janeiro, Leblon. Fomos ao cinema. Eu, Miwa Yanagizawa, Danon Lacerda e Liliane Rovares. Dezembro de 2010, filme do Facebook. Sem agasalho. 121 minutos de tremedeira. Origem da expressão. Vou ao Rio de Janeiro passar frio. Os dois lugares que mais passei frio na vida. 22 de novembro de 2011. É, então, com isso, acho que a gente encerra essa conversa. Agradecer a presença de todo mundo. Convidar as pessoas a pegar os itens que estão aqui. Quem se interessar pelo livro é ali na... Aí, traz aqui que eu dedico. E quem quiser aparecer amanhã também no show, no escritório às 8 horas, é muito bem-vindo. Valeu, gente.